Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 17. Jovem demais para morrer. Hoje os questers falam sobre a dificuldade e acessibilidade dos games de várias gerações. Eles comentam também sobre o Nintendo 3DS, Unreal e demissões da Sony e na THQ. Então estamos começando aqui mais uma edição do PodQuest, seu podcast sobre desenvolvimento de jogos, indústria de jogos e tudo mais que der na nossa telha falar aqui para vocês. Meu nome é Giliar e estamos aqui juntos, né, dessa vez novamente, Rafael, Fernando. E a gente tem um episódio que a gente espera que seja bastante interessante para vocês aí. A gente está tentando otimizar o nosso formato um pouquinho, então tomara que esse episódio ele consiga sair um pouco mais curto, um pouco mais direto ao ponto. E então, nesse espírito, a gente vai pular aqui as amenidades e vai direto para a primeira sessão que a gente tem, que é o Active Question. A gente fala sobre os jogos que a gente está jogando. E no Active Quest dessa semana, deixa eu chamar aqui o Rafa para dizer pra gente o que você tá jogando, por quê, se é bom, se é ruim e o que tem de interessante para falar. Tenho jogado Shogun 2, né, o novo, da série Total War, que começou com o primeiro Shogun, né. Cara, eu achei, por enquanto, o melhor jogo da série. Assim, eu acho que tem bastante gente que concorda comigo. Assim, eles fizeram um streamlining em bastante coisa, assim, simplificaram, né. Algumas coisas e tá bem acessível. Quem quiser experimentar algum jogo da série, eu recomendo ir direto pra esse. Não é intimidador, assim, a interface é bem tranquila. Pela primeira vez na série, eu sei o que cada número na tela significa. Eu sei usar todos os comandos. Era foda isso, cara. Isso não é nada intimidante mesmo. Não, eu tava ficando foda a série num ponto em que eu não sabia pra que as coisas serviam, assim. Por isso que eu tinha parado de jogar. O Empire mesmo, pra mim, tinha sido a gota d'água, assim. E esse simplificar bastante coisa tá bem legal, assim. Tá bem... Entendi. Muito bem feito. Eu voltei também pro Fallout New Vegas, que eu tinha parado de jogar, daí saiu o DLC, daí eu comprei e voltei a jogar. Entendi. Sobre o Shogun 2, sem querer dar spoiler da main quest, será que esse processo não acabou deixando o jogo mais dumbed down? Ou no caso você acha que realmente tendo deixado ele mais direto, mais streamlined, foi melhor? Acho que ficou melhor. Ficou melhor porque o que tornava o jogo desafiador continua lá. Que é as batalhas, que é tu gerenciar o teu espaço no mapa, quais são os terrenos que tu tem, qual tipo de recurso que tu produz. Isso continua igual. A maneira como que tu interage com o jogo, como que tu afeta isso, é que mudou e ficou mais fácil de entender. Assim, acho que eles não tiraram coisas para o jogo ficar mais fácil. Eles só fizeram a parte de tu acessar o conteúdo, acessar as mecânicas bem mais simples. Mas as batalhas continuam, tu precisa saber as mesmas táticas, usar as mesmas táticas. Isso não mudou. Assim. Então o jogo está tão difícil quanto, mas muito mais acessível. Assim, eles conseguiram fazer. Tanto que eu não vi reclamação nem de jogadores hardcore do jogo. Claro que sempre tem gente que reclama, isso tu vai entrar em qualquer haters jogo. Haters mas... gotta hate. Exatamente. Mas gostei bastante, cara. Tá aprovado. Quase que eu esqueço, cara. Crysis 2 também. Eu comprei, tô jogando. Uma coisa que eu vi em review e tenho que concordar é que o primeiro era muito mais um graphics showcase, né? E o segundo tá muito mais jogo mesmo. Eles se preocuparam muito mais em fazer um jogo do que o primeiro. Então eu tô curtindo também, assim. O cenário de cidade ficou... No mesmo momento que ficou mais linear, principalmente comparando o primeiro, né? ficou muito mais, eu achei mais, por incrível que pareça, mais orgânico do que numa floresta, assim. Parece realmente que você está numa cidade destruída e tal, os cenários ficaram muito, ficam interessantes, muito mais verticalidade por causa dos prédios e tal, então eu acabei gostando bastante do Crysis 2 também. Como tu usa os teus poderes, né, porque antes era, algumas coisas eram meio clumsy, assim, né, meio estranha pra usar, principalmente tu vai correr com sprint e pular com super força. Tinha que mudar, assim, ficava meio estranho. E agora essas coisas são mais automatizadas, assim, né? Sempre que tu dá sprint, ele usa o poder de sprint. Se tu segurar o botão de pulo, ele automaticamente ativa super força pra pular. Então tu não precisa ficar mudando de poder, assim, algumas coisas ele faz automaticamente. Daí isso eu achei que ficou mais gostoso de usar os poderes, assim. Então, eu achei também melhor do que o anterior. Legal, cara. E você, Seco, o que, que você anda jogando aí? Conta pra gente. Então, eu terminei o Dragon Age 2 final de semana passado, e 5 minutos depois de terminar o 2 eu comecei a jogar um de novo. Olha só. Porque eu queria... tinha muitas boas memórias do primeiro, então eu queria aproveitar as memórias frescas do 2 e comparar com o 1, né? Porque eu achei que ia ser uma comparação, uma experiência interessante de ser feito. Então, tô brincando de ver os improvements e o que foi piorado. E eu também comprei, que foi lançado na segunda-feira, chama Moondiver, que é da Square Enix. Não sei se você lembra do Strider, do Mega Drive Arcade. Como que eu não vou lembrar do Strider? Cara, eu tenho que perguntar, porque tem vezes que eu pergunto pro pessoal, você jogou Zelda? Joguei, cara, adorava o Ocarina. Então, o Strider é foda, cara. Toma isso, porque... Rafa. Não, é um jogo que eu achei muito foda, porque é um side-scroller, hardcore, hack slash, que você pode jogar online e você tem, se ganha XP e vai evoluindo. E o cara, quando pula, ele dá a estrelinha. Ele dá estrelinha e você pode dar uma espadadinha e, cara, é tipo, quando eu vi o trailer lá na AIDS, eu falei, vou pra casa pra comprar, né, cara. E aí, o primeiro post, o cara que tem embaixo falou, nossa, esse jogo me lembra muito de Castlevania. Eu queria bater na pra quem respondeu isso. Mas, isso tudo bem. Mas assim, vale muito a pena, que tem 4 personagens, cada um deles tem habilidade diferente, um que é mais magia, um que é mais dano, outro que é mais resistente, etc. Você vai evoluindo como você quer, mas... É interessante que você escolhe o tipo de habilidade, então você vai evoluir. Porque, por exemplo, quem tem mais magia tem a barra de magia maior, então não vale a pena você investir tanto em dano físico, porque até, sabe, é um balanço. Então, o final que eu joguei online, pessoal, jogar online é muito louco esse início. Imagine 4 caras Strider batendo tudo aquele lado, e você chega pertinho, daí tem aquela mesma coisa meio do Golden Axe, que foi perdido no Golden Axe 3, que é um monte de gente junto, daí eles meio que combinam, e você pode usar golpe combinado, sabe? Sim. Então cada golpe combinado tem um efeito diferente. Então ele parece um monte de cola de várias coisas, mas ele tem uns boss fights bacana, e ele é DLC, né? Então a música é bacana, a gráfica é bacana, ele é jogo de japonês arcade, então ele é muito divertido, eu acho que vale a pena quem gosta de side-scroller hack slash com progressão e online. Cooperativo vale online, né? É, pô, 4 caras online é uma loucura de cores e explosões. É muito bacana, mas é bem hack slash, então... Mas eu acho que vale a pena. Eu joguei bastante, me diverti. E é isso. Essa semana foi uma semana, quer dizer, essas duas últimas semanas aí foram bem movimentadas pra mim em relação a games. Primeiro porque foi lançado, tcharam, o 3DS, né? E, cara, o 3DS é ainda melhor do que eu achava que ele ia ser. Eu tinha experimentado o Dev Kit, né? Mas o retail, cara, ficou animal. Pelo menos pra mim, o 3D não tem nada de incomodar. Cara, é super tranquilo, gostoso de usar, não fiquei cansado até agora, funciona assim perfeitamente pra mim. Tinha coisas que eu não tava lendo muito sobre o 3DS, então tinha coisas que veio nele que eu nem sabia. Por exemplo, ele tem uma câmera, ele tem na verdade duas câmeras, né, que são capazes de tirar foto com profundidade, e ele tem vários aplicativozinhos, são pseudo jogos que fazem uso disso. e da tela 3D. Então ele tem lá os jogos de realidade virtual, de realidade aumentada, né? Os AR Games. E aí eles funcionam muito interessante, assim. Ele vem com vários cartõezinhos. Então tem um cartãozinho do Mario, do Kirby, da Samus, que você coloca, você tem que colocar em qualquer superfície, assim, lisa e plana. Então, por exemplo, você está na mesa. E aí você olha, né? Você aponta pra ele com o seu DS. E as câmeras que tem do lado de fora do DS, né? As duas câmerazinhas que são capazes de detectar a profundidade, elas reconhecem o cartão. E aí você olhando pela tela do DS, vendo, né, a imagem que a câmera está capturando, em volta ali daquele cartão, usando o cartão como referência para saber a posição e orientação da mesa, ele instancia objetos 3D. Então, é até a mesma coisa de maluco, né? Você está ali segurando o DS, olhando através do DS para a sua mesa, e aí cresce ali um monstro, né, alguma coisa assim, a partir da mesa, e que você tem que matar. Então você fica segurando o DS, rodando em volta da mesa pra poder pegar o monstro por trás e apertando o botão pra dar tiro e tal. Então cara, só, é até difícil de explicar, né, como é que é. Muito interessante, assim. Eu achei genial o jeito como eles utilizaram. Claro que isso também você vai discutir, mas o quão viável é você fazer um jogo com isso? Porque, cara, não sei. Vamos esperar aí o que as, entendeu, os caras mais criativos da indústria vão inventar com o DS. Toda vez que eu vejo, né, por exemplo, o que a Nintendo fez com o primeiro DS, com o Wii e agora com o 3DS, toda vez que eu vejo essas possibilidades sendo abertas, né, eu fico curioso e em todas essas situações sempre saiu muita coisa boa, né, o primeiro DS com a tela acessível ao toque, microfone, né, vários jogos que fizeram muita coisa interessante. Então eu tô aí na expectativa para ver o que os desenvolvedores vão aprontar pro 3DS, porque justamente a parte não tão legal, né, sobre o lançamento do 3DS é o fato de que não tem muitos jogos ainda. Eu, por exemplo, só pude comprar o The Sims 3, que eu queria até o Street Fighter 4 e o Ghost Recon, mas tá tudo já tava tudo vendido. Tava sold out, tava tudo vendido nas lojas nos primeiros dias. Eu vou ver se eu consigo comprar ainda, mas tô com uma expectativa muito grande pra essa plataforma, cara. Até, pelo menos pra mim, até agora tá sendo fantástico. E eu queria vir só comentar, agora você falou do Street Fighter. Foi no almoço, dia 27, na almoção no refeitório da Ardus, tinha quatro caras frente a frente jogando Street Fighter 2 contra 2. O frame rate é absurdo. E com o analógico parece que tá muito bom, porque o pessoal tava jogando muito tranquilo, parece que tava jogando assim, feedback, jogando na TV, sabe? E, cara, eles se divertiram pra caralho. Eles ficaram, tipo, eu vi o almoço inteiro, sei lá, uma hora eles ficaram lá sem piscar, assim, sabe? Maneiro, cara. O analógico do 3DS é excelente, cara. Mais uma aí, PSP. cara, o analógico do 3DS é genial. Só jogando mesmo pra ver. Eu gostei muito também, joguei o Ocarina, achei foda. Pois é, eu achei que o Ocarina ia sair logo agora, acho que é só em setembro, cara. Não, é mais pra frente. Pois é. E outra coisa que eu joguei pra falar rapidinho aqui, pra gente não estender muito, eu comprei o kit profissional, Pro Drums Kit, né, o kit profissional de bateria do Rock Band 3, que vem com a bateria, mais três pratos, e você pode jogar no modo Pro do Rock Band 3, que fica bem mais desafiador, assim. Então é outra coisa também que eu acho que difícil dizer que vai reviver né, esse gênero de jogos de música, mas pra mim, pelo menos, eu tô interessado novamente. E até, quer dizer, tá muito parecido com você tocar bateria de verdade. Então recomendo aí, claro que é difícil, é caro e é difícil de importar pro Brasil, mas quem tiver, entendeu, que realmente gostar de Rock Band, da parte de bateria, cara, tem que jogar o modo Pro, porque é outro desafio, assim. Eu tô curtindo pra caramba também. A gente falou aí dos jogos que a gente jogou, e hoje a gente vai, na verdade, pular direto para nossa main quest, o assunto principal. A gente espera que seja bem interessante. Eu acho que vai dar caldo, assim como da semana passada. Então a gente vai para essa sessão. Na verdade, antes, eu só quero fazer deixar aqui um agradecimento, cara. Na semana passada, o nosso aliás, duas semanas atrás, o podcast da gente foi o podcast mais comentado que a gente já teve até hoje. Então, eu acho que isso prova que o assunto era realmente interessante. E eu queria deixar o meu agradecimento a todo mundo que tá ouvindo e que participou e pedir para que a gente continue. O objetivo maior da gente aqui é incitar a discussão, fazer todo mundo pensar sobre os assuntos que a gente está falando e concordar, discordar, seja lá o que for, né? Mas falar com a gente aqui. Então, por favor, continuem participando. Eu agradeço muito, a gente agradece muito todos os comentários aí, as discussões foram super legais e tomara que essa semana continue no mesmo ritmo. Então você já sabe, para comentar é só ir lá no Double Jump, deixar o seu comentário no post ou mandar e-mail para podquest@doublejump.com.br ou no twitter.com/thepodquest. E aí com isso sim, agora já formalidades tendo sido atendidas, a gente vai para nossa main quest. Ô Rafa, você tá cortando a unha, hein? The Main Quest. Então, na Main Quest do podcast número 17, nós vamos falar de um assunto que ele, de certa forma, foi inspirado pelo assunto da semana passada, mas ao mesmo tempo não foi. De qualquer maneira, assim como o assunto da semana passada, ele é uma coisa que a gente está sempre comentando, né? E muito comum também quando jogadores de várias gerações conversam sobre jogos que eles gostam e sobre o que faziam os jogos que eles gostavam serem melhores do que os outros, né? E que é o seguinte, não, o assunto é o seguinte, a gente quer falar aqui um pouco sobre se de fato existe, né, um fenômeno de, vamos dizer, estupidificação dos jogos, né? Os jogos estão se tornando mais estúpidos, mais dumbed down. Você pode dizer que está se tornando mais simples ou mais fácil, mas na verdade nenhuma dessas palavras captura a essência do que a gente sente que está acontecendo. Ou será que isso está acontecendo de verdade, né? São esses questionamentos, essas perguntas que nós vamos fazer hoje na main quest, né, do nosso episódio. E então, esse é um assunto que, né, é um sentimento que sempre passa pela cabeça da gente. Pelo menos, posso falar então agora da minha experiência pessoal, isso acontece bastante. Tem inúmeros exemplos, né? Vou pegar um que está bem fresco na memória, que é o exemplo do BioShock. O BioShock, todo mundo sabe que eu babo ovo do BioShock direto aí. É um jogo que eu gosto muito, que eu sempre falo bem dele. Mas, tendo sido fã do System Shock 2, né, que foi o jogo da Irrational, que você pode considerar ser precursor, né, do que o BioShock faz. Cara, entre o System Shock 2 e o BioShock, são jogos que não estão tão distantes assim, né, como, por exemplo, Zelda 1 e os Zeldas de hoje em dia, que a gente estava falando bastante no último episódio. Mas mesmo o System Shock 2 pro BioShock, já dá para sentir que houve uma preocupação muito maior no BioShock, no BioShock 1 e no 2, de vamos dizer, ser menos, não quer dizer punitivo, né, de punir o jogador, mas tentar ser um pouquinho mais, ajudar um pouquinho mais, guiar um pouquinho mais o jogador. Na verdade, um pouquinho tô sendo até bonzinho demais, né, quer dizer, o que você sente durante a experiência entre esses dois jogos é bastante diferente. E a gente comentava até em off, também inspirado, né, no assunto da semana passada. Eu falava aqui com o pessoal do podcast que eu acabei comprando o Zelda 1 no Wii pra jogar e eu tava sentindo, assim, jogando o Zelda 1 eu comecei a entender e lembrar, né, o que me fazia gostar tanto dos jogos antigos e entender um pouco dos argumentos que o Seco trazia no episódio de duas semanas atrás. Eu sentia muito assim, quer dizer, no Zelda 1 e alguns outros jogos, em geral, nos jogos mais antigos, que o jogo meio que te jogava no mundo do jogo e você meio que tinha que se virar, né? Então a questão da exploração era muito mais, vamos dizer, tinha muito menos setinha te mostrando pra onde você tem que ir, quest log te falando o que você precisava fazer, tinha muito menos a sensação de que você está sendo levado à mão, né, para descobrir o que tem no jogo e para completar o jogo. Então, o exemplo do Zelda 1, por exemplo, a exploração dele é muito assim, você pode ir quase que para onde você quiser. Aonde você não pode ir é onde você não tem item para chegar lá, então tem uma certa progressão, mas que ela está implícita, né? O jogo tá... Quer dizer, você chega num lugar onde você não pode prosseguir, não tem nada ali te dizendo que existe um item que vai te deixar prosseguir. Depois, quando você achar o item, é que você vai chegar a essa conclusão, né? E além disso, você pode ir para os lugares onde tem os monstros mais fortes, porque quando acontecer, você vai morrer rápido e você vai aprender dessa forma, né? E claro, muitas vezes isso vai ser motivo de você se sentir frustrado. Né, vai ser motivo de frustração, você pode se sentir punido, você pode, tem várias nuances disso tudo que a gente quer falar, comparando com os jogos de hoje em dia, onde eu acho, né, a minha sensação é que existe um cuidado muito maior para diminuir esse sentimento de frustração, diminuir a quantidade de vezes que o jogador tem que ou morrer ou voltar atrás no jogo que ele está jogando. Quer dizer, hoje em dia é considerado um absurdo se você tomar uma decisão sem saber, né, que você estava indo para um lado, vamos dizer assim, que vai resultar em morte certa. Hoje em dia é muito mais é inaceitável, vamos dizer assim, né, que o jogo permita ao jogador fazer isso, né? Então a gente, quer dizer, o meu sentimento pelo menos é de que hoje em dia a experiência era muito mais guiada. E talvez seja bom, talvez seja ruim. A gente tem bastante o que discorrer aqui sobre os motivos que levam, né, os jogos de hoje a serem assim, ou até refutar esse fato e dizer que, ó, acho que não é bem assim, né, não tem toda essa diferença que você está falando. Então, na verdade, a gente mencionou esse assunto várias vezes entre nós, mas a gente nunca se sentou para conversar exatamente sobre isso. Então eu estou curioso para saber o que vai sair dessa discussão. Perguntar então, começar falando com o Rafa. Você tem esse mesmo sentimento, Rafa? Você acha que isso que eu falei faz sentido? Ou será que eu estou exagerando? Ou como é que você avalia, não digo somente o nível de dificuldade, mas o sentimento de liberdade versus uma experiência mais focada, né, em relação aos jogos que a gente jogava quando era criança, talvez 15 anos atrás, com os jogos que a gente joga hoje? Como é que você sente isso? Concordo contigo que existe essa diferença, para começar assim, existe, e é clara, acho que qualquer pessoa que prestar um pouco de atenção vai ver que existe a diferença no nível de dificuldade, não só no objetivo a ser cumprido, né, mas também no de que descobrir o que deve ser feito para cumprir o objetivo. São coisas que, como tu mesmo falou aqui, antigamente ela estava ali no level, né, se tu não tem um item tu não pode conseguir, e até hoje os jogos da própria série Zelda mantém essa mecânica básica de ele não te diz o que tu tem que conseguir, mas tá lá, tu precisa de um item pra passar. Muitas vezes é meio óbvio, por exemplo, se é um lugar mais alto, daí tu vai precisar, e tem um ganchinho lá, só precisa de alguma coisa, porque o próprio level designer dá um destaque pra aquele ganchinho que tu tem que conseguir pra poder, tu precisa de um gancho pra poder alcançar aquela superfície alta. Então são pistas que te dão no level. Eu acho que isso acabou evoluindo, né? A própria presentation do jogo mais moderna permitiu que fosse dadas mais pistas. Mas não é só isso, isso não é desculpa assim, que eu estou dando. Estou querendo dizer que para chegar no ponto que, como a tecnologia, como os jogos e a própria experiência dos desenvolvedores evoluiu, se tornou possível dar mais pistas aos jogadores. Como isso foi possível, com o mercado de jogos acabou crescendo, hoje as pessoas começam a jogar videogame até mais cedo do que jogavam antigamente e jogam até mais tarde do que jogavam antigamente, ficou mais necessário, vou dizer a palavra, para os desenvolvedores criarem essa liberdade, assim, criar essa acessibilidade. É isso, deixar mais acessível descobrir essas respostas, né? Eu acho que então é uma combinação de ter ficado o jogo mais simples, porque a tecnologia acabou permitindo, mas também, já que pode ser feito assim, vamos fazer pra gente conseguir uma gama maior de jogadores. Por exemplo, o exemplo que tu mesmo deu, do System Shock 2 pro Bioshock. Bioshock é um jogo fantástico, é um dos melhores jogos já feitos, mas ele tem, por exemplo, aquela setinha que diz pra onde é o objetivo. Se for comparar com o System Shock 2, aquilo já deixa o jogo 10 vezes mais fácil. Uma coisa que era exploração, que era uma parte crucial do jogo, e se tu não desabilitar aquilo, o jogo acaba sendo linear demais, porque tu sempre sabe exatamente pra onde tu tem que ir pra cumprir o teu próximo objetivo. Entendeu? É uma coisa que acabou sendo acrescentada para deixar o jogo mais acessível para o maior número de pessoas. E Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que acabar discutindo também é o porquê dessa... de deixar o jogo mais fácil. Não só isso, mas também pro... por fato de que existe essa linha tênue, né? De o jogo ser difícil pela percepção do jogador, de ele conseguir... ele achar que não vai conseguir sobrepor ou aquele bloqueio, por exemplo. Ah, se não tivesse a seta, eu nunca iria descobrir onde é o meu objetivo. Ou esse monstro eu nunca iria conseguir matar, mesmo se eu tivesse tal poder, ou mesmo se eu já não sou bom o suficiente, não sou habilidoso o suficiente para conseguir passar essa adversidade. Tem essa linha que divide os dois, né? De o jogador, do que o jogador percebe que ele é capaz de fazer, ou é que ele mesmo consegue perceber que, pô, não, se eu tentar mais de novo, se eu pôr um pouco mais de esforço, eu consigo. Tem essa diferença dos dois, que hoje em dia eu acho que se tornou mais estreita essa diferença, né? Com a acessibilidade, acabou se tornando mais estreita essa diferença, assim, do jogador conseguir decidir se ele consegue ou não passar. E antigamente não tinha, né? Antigamente ou tu é bom o suficiente e tu consegue terminar, ou tu não é. Shinobi, eu nunca terminei Shinobi na minha vida. Porque eu cheguei o Sego provavelmente terminou umas 15 vezes. Mas eu naquele... chegou um momento que eu decidi, não, eu não sou bom o suficiente pra isso. Vou parar de jogar esse jogo agora. Entendeu? E hoje em dia, tanto que hoje em dia tu pode escolher jogar um jogo mais fácil, ou algumas features que tu adiciona no jogo, por exemplo, a seta, ou no próprio Bioshock, o exemplo de quando tu morre, tu ressuscita automaticamente na cabine de ressuscitar, entendeu? Esse tipo de coisa, de feature que acaba deixando o jogo mais fácil. Que antigamente não suportava, ou não. Os desenvolvedores não viam a necessidade de cobrir isso. Entendi. Você tocou em vários pontos aí que eu acho que a gente vai explorar durante a main quest. Eu queria me concentrar no primeiro deles, que você falou o seguinte, que os jogos de hoje, eles têm uma tecnologia que os permite serem, trazerem essa acessibilidade maior, né? Agora, minha questão para você, e depois vou passar também a bola para o Seco, é o seguinte, então, quer dizer, a gente está concluindo que os caras que faziam jogos de antigamente não tinham essa possibilidade. Você acha que se eles tivessem essa possibilidade, eles teriam, assim, sem pensar duas vezes, feito o jogo mais acessível? Ou você acha que o design do jogo, como Zelda 1, por exemplo, era propositadamente para que você tivesse que explorar, morrer, voltar, tentar de novo, e isso era parte fundamental do design? O que você acha? Que se eles tivessem as ferramentas à disposição, é uma coisa óbvia fazer o Zelda 1 mais acessível? Ou existe casos ou jogos, né, em que você realmente quer que ele seja, vamos dizer, menos acessível nesse sentido, porque é parte ou do desafio ou da experiência que você quer colocar para o seu jogador que ele seja dessa forma? Eu acho que se eles tivessem a capacidade, eles iriam pelo menos considerar, mas eu acho que o público daquela época era diferente. O público daquela época consumia outras coisas. O público estava acostumado com jogos arcade, em que morreu, acabou, entendeu? Em que tu tem que estar no teu... prestando atenção no que tu faz, ou que não tem perdão para as tuas ações. Então, eu acho que naquele ponto da história da indústria, o público estava preparado para aquele tipo de produto. Então, acho que não... Mesmo se eles tivessem a capacidade, não sei se eles facilitariam tanto assim, não. Claro que isso é xismo meu, né? Entendi. Não tem como assumir nada. Não, mas a gente tá aqui pra colher a sua opinião e a de cada um de nós mesmo. Então os achismos têm que ser colocados pra fora mesmo. Então agora eu vou passar a bola pro Seco e perguntar pra ele. E hoje em dia, Seco, será que não existe mais lugar para os jogos que são desenhados, né? São feitos design dessa forma, pra serem mais desafiadores, pra te colocarem mais... numa rabuda, vamos dizer assim, né? Te jogar lá no mundo do jogo e falar se vira aí. Quer dizer, eu sei que até dando um gancho, que eu vou roubar o seu gancho, você vai falar do Demon's Souls como um exemplo. Eu quero saber se no mundo de hoje, né? No mercado de hoje, com toda essa conversa sobre se tornar mais casual, atender a um público maior, será que não tem ainda espaço para essa experiência que lá atrás, seja por falta da tecnologia ou seja de propósito mesmo, os game designers forneciam pra gente e a gente adorava? Então, antes de eu chegar a esse ponto, só queria comentar que... lembrar o pessoal que quando a gente teve a transição dos arcades para os consoles no Nintendo 8-bits, o mercado era basicamente você fazer um jogo difícil porque o objetivo era que a pessoa gastasse dinheiro no arcade, e então o jogo tinha que ser difícil. E essas mesmas empresas são as pioneiras a fazer jogos para console. Então você volta na época do Nintendo, você vê provavelmente ports diretos de alguns jogos, por exemplo Ghosts and Ghosts, onde você tem uma armadura e pelada e morre, game over. E essa cultura durou bastante tempo, e depois, como o Rafa falou, com mais recursos e com tentando pegar um mercado maior, começou a se ramificar. Então, eu só queria dar essa introdução, porque em geral eu sempre, digamos assim, entro de sola, né, nos assuntos. Então, eu fui um dos caras que foi pego na geração de arcade, então eu sou bastante fã de hardcore. Então, eu acredito sim que existe bastante espaço para hardcore atualmente. Existe, inclusive, um hardcore que é muito mascarado, as pessoas não percebem, e é constante, inclusive, que é o World of Warcraft. Eu faço raid com um grupo de pessoas, na qual eles não jogam nenhum outro jogo, e eles podem passar eventualmente 8 horas tentando matar um boss, e isso depois eles passarem uma semana pegando itens, craftando materiais para usar nessa raid. Mas eles não jogariam Demon's Souls, inclusive eu sugeri, eles falaram que não, achavam muito difícil. Então existe sim a parte hardcore e de repetição, de você tentar e morrer, mas de uma forma muito mascarada e muito mais sutil, porque sinceramente é um ritmo que eu não suporto do MMO. 8 horas para tentar matar um boss, uma semana inteira fazendo materiais 2 horas por dia, só para daí no final de semana você passar as 30 horas tentando matar a raid inteira. Então para mim isso até para mim é um pouco demais, mas existe, isso é muito hardcore. Sabe, isso eu vejo de uma forma radical, porque você está fazendo grind em cima de não só de equipamento, de XP level, mas você está tentando matar o boss, e repetição, repetição, repetição, até você acertar o que você está fazendo. E sobre Demon's Souls, foi uma das surpresas provavelmente mais legais que eu tive nos últimos anos, que é o fato de ser um jogo onde ele pune muito, mas ele aprendeu, ele evoluiu com o jogador, na qual tudo que o jogador adquiriu é do jogador. Ou seja, se você pega as almas e passa de nível, e o equipamento é seu. Mas ele pune no sentido de que se você errou, você vai perder as almas. Mas as almas vão estar no seu corpo até que você vai buscar. Mas caso você morra no caminho, aí você vai perder definitivamente aquela quantidade de almas. Então, muita gente não entende logo a mecânica e logo se frustra na primeira hora de jogo e não joga. Mas a ideia é de você, tudo que você ganha você gasta, porque o que você gasta é seu. E se você quiser progredir e ficar muito mais forte, você tem que pegar mais, e você tem que arriscar mais. Então essa é a parte bacana, você tem que saber a sua limitação, você tem que estudar qual é a melhor estratégia para você tomar em determinados momentos. Se você vai ficar farmando um bonequinho fraco até ficar forte o suficiente, tentar matar um boneco mais forte, que porventura pode te matar, mas eles vão te dar muito mais alma se você comprar itens melhores. Então eu acho que existe espaço sim, mas ele precisa ser pelo menos ajustado pro jogador não sentir que ele não tá ganhando nada, sabe? Ele o que ele conquistou eventualmente ficou para ele, sabe? Inclusive, se você vê, digamos, o novo Rockman, eventualmente conhecido como Mega Man, quando ele apareceu a primeira vez, foi uma das coisas mais bacanas que teve, porque, por exemplo, Mega Man 1, ele é um playthrough, sabe? Você termina ou você não termina. E o 2 já veio com um sistema de password, que você botava as bolinhas na caixinha. Isso era uma forma de gratificar o jogador que jogou, passou, conquistou algumas coisas, e ele podia voltar àquele estado. Então já é uma forma de você no jogo, mesmo jogo hardcore, pra você dar um pouquinho de, é, de recursos pra ele, é, é, retornar ao ponto onde ele estava, ou seja, o que ele ganhou é dele, sabe? Então até mesmo agora, quando você baixar o Rockman 9 ou 10, você vai ter esse recurso, sabe? É um jogo muito difícil, mas os bosses que você matou, os itens que você pegou são seus. Legal, então eu tenho que concordar, quer dizer que tem espaço, né? Eu acho que você falar de punir o jogador é uma palavra muito forte que talvez nem seja, de, nem seja na maioria dos casos que a gente está falando. Quando um jogo pune o jogador é uma coisa que eu acho grave e, na minha opinião, toda vez que isso acontece é um defeito de game design. O Rafa já postou no blog antigo que a gente tinha sobre isso. E eu concordo. Agora, eu acho que ser hardcore e deixar o jogador meio que na rabuda pra ele ter que, entendeu, é, descobrir na marra o que tem que fazer. Eu na verdade sou fã, eu sinto falta disso, né, mas talvez eu não seja representativo do mercado, né, mas eu sinto falta disso. E aí vou aproveitar o gancho então pra gente falar de mais um ponto que foi levantado também pelo Rafa quando ele falou a primeira vez aí, que é justamente sobre o mercado, né? É, por que será que os jogos foram sendo simplificados e a acessibilidade foi aumentando, né? Eu não acho que seja só porque a tecnologia estava disponível. Além da tecnologia precisar estar disponível, é, há também a vontade dos game designers de tornarem o jogo mais acessível. E, então eu queria discutir um pouco o porquê disso e se isso realmente abre mais mercado. É, queria só perguntar para vocês assim... É, imagina que ao invés de tornar o jogo mais acessível, né, a gente tentasse doutrinar os jogadores de que o videogame é um negócio difícil mesmo e que o cara tem que sentar a bunda lá e se dedicar. Isso teria funcionado isso? Vocês acham que a gente estaria, né, a indústria estaria onde ela está hoje se essa fosse a abordagem tomada? Ó, o jogo é assim mesmo, doa quem doer, não tem esse negócio de dar mole para jogador não. O que vocês acham que teria sido diferente, né? E será que então que era necessário realmente tornar os jogos mais acessíveis? O que vocês acham? Esse movimento era realmente preciso ou não? Eu acho que era realmente necessário, porque primeiro que jogo é diversão, não é frustração. Então, antigamente era meio booleano, assim, ou você joga ou você não joga, sabe? Ou você termina ou você não termina. No meu caso, quanto mais desafiador pra mim, era mais interessante, porque eu sempre gostei de fazer grind de jogo difícil, sabe? Mas eu tinha colegas que não, eventualmente desistiam e nunca mais jogavam. Mas eu sei que se eles fizessem como, por exemplo, no Contra 1, onde você usava o Konami Code com 30 vidas, aí eles voltaram a jogar depois que eles descobriram o Konami Code. E o mesmo foi no Castlevania 3, que era um jogo que era um inferno. Depois que descobriram a senha Help Me, que ganhava 10 vidas em vez de 2, eles tinham mais um motivo para jogar. Então, eles sabiam que as habilidades e o tempo de dedicação deles não era tão grande, então eles precisavam de tipo, um balanço maior a partir do jogo para transformar um pouco mais acessível. Não que eles não gostassem da experiência hardcore, mas eles achavam que poderia ter algumas facilidades adicionais. Entendi, eles não tinham tanto tempo para investir também. É, exatamente, porque, por exemplo, Zelda 1 é um jogo que ele é quase que escala exponencialmente. Porque tinha um momento que você pega alguns itens, a possibilidade é tão grande de procurar coisas, você tem que andar às vezes o mapa inteiro para descobrir onde é que tá o negócio. Então as pessoas não tinham paciência de explorar tanto assim. Então, a partir do momento que você adiciona, por exemplo, uma seta, você reduz aquilo em muito, você facilita muito o gameplay, sabe? E tipo, dá mais prazer pro jogador e com isso você torna a experiência mais fácil. Então, eu não tô dizendo que todo mundo concorda comigo, mas acho que a maioria das pessoas sabe até onde o que elas tipo, gostam de ter num jogo. Então, acho que uma coisa que eles não gostam de ter no jogo é não saber o que fazer ou não ter informações suficientes para decidir, ou que o jogo precisa de tanto tempo da dedicação delas para conseguir chegar ao final do jogo, que não vale a pena, simplesmente é impossível, ninguém vai querer fazer isso. Então eu acho que sim, foi uma coisa bacana, esse esquema de você agora ter uma... Não me dá uma facilidade maior de, e uma acessibilidade muito maior de jogos, sabe? Eu acho que você vê a explosão que foi de jogos do que era nos anos 80 pro que é hoje. Eu acho que tudo isso mostra que foram decisões positivas, sabe? Você concorda, Rafa? Então, acho que ninguém gosta de se sentir estúpido, né? Ninguém gosta de pegar alguma coisa e perceber que deveria conseguir, mas por algum motivo não tá muito além das próprias capacidades. Eu acho que foi com isso que o modo acessibilidade foi aparecendo, né? Porque como eles queriam atingir mais pessoas, quanto se continuasse com a mesma dificuldade, eles iam atingir no máximo o mesmo público, né? E como eles queriam mais gente jogando, foi abrindo isso, foi deixando mais fácil, se quiser dizer, para mais gente pelo menos tentar e ver, pô, isso aqui é para mim, realmente, eu acho que jogos é uma coisa que eu consigo fazer, né? Mas tu tocou num ponto interessante de educar as pessoas a jogar jogos mais difíceis, ou jogar modos difíceis, que seja. Eu acho um exemplo interessante do Dead Space 2, que fez que se tu terminar o jogo no modo hardcore, tu destrava uma arma, né? O hand cannon lá. Eu achei isso interessante porque o jogo tu não precisa jogar ele no hardcore mode, mas se tu se disponibilizar com tempo, paciência pra terminar, tem um prêmio lá, ou seja, ele não tá tipo Nindo, assim, te obrigando, se tu não jogar hardcore mode, não é o mesmo jogo, ou vai te punir de algum jeito no modo normal, mas ele vai, ao contrário, ele vai te premiar por tu jogar no hardcore mode. Não é um achievement, não é só pra tu poder dizer pros teus amigos que tu terminou no hardcore, mas é uma coisa que tu pode até jogar de novo para experimentar. Entendi, e pra dar também pro cara que fez isso, que jogou no hardcore mode, a sensação de que ele foi recompensado por isso. É isso aí, em vez de punir por alguma coisa no jogo, que é muito, a chance é muito maior de a pessoa desistir, parar de jogar por isso, tu recompensa aquele que tá tentando algo mais difícil. Então acho que se mais jogos começarem a fazer isso, né, deixar essa opção do jogador. Um outro exemplo que eu achei legal foi o do Fallout New Vegas, né, o hardcore mode deles. É interessante que tem que tomar água, senão tu desidrata, tem que se alimentar, dormir e tal. Só achei que eles poderiam dar uma recompensa maior além de um achievement, assim. Eles até falam, assim, né, na hora que eles dão a opção de ativar o modo, de que se tu conseguir terminar o jogo nesse modo, tu vai ser recompensado. Mas a única recompensa que eu tive foi um achievement. Então acho que eles perderam a oportunidade de recompensar o jogador, talvez com uma arma poderosa, alguma coisa assim. Eu acho que ficaria interessante. Ou com um final diferente, né? É, exatamente. É, se você não tivesse citado, eu ia com certeza falar do exemplo do Fallout New Vegas, que eu acho que é uma das maneiras que você consegue fazer hoje, né, de... Tudo bem que é conteúdo ou features a mais que você tem que fazer em cima do seu jogo, mas eu acho que é uma recompensa bem interessante e dá ao jogador a opção pra ele jogar no modo hardcore se ele quiser ou não. Eu, por exemplo, sendo fã de Fallout, a primeira coisa que eu quero fazer no New Vegas é sempre ligar o hardcore mode. Mas eu entendo também que muitas das coisas que eu tô fazendo ali são coisas que, sei lá, muita gente pode achar chato, entendeu? Pode achar, não quero me preocupar com isso. É igual você, entendeu? Seu personagem de RPG ou de qualquer outro jogo assim, você ter que lembrar do cara ir no banheiro, dormir, entendeu? Então são coisas que o cara não quer fazer, ele quer, entendeu? Ele tá disposto a lidar com a quebra, vamos dizer, de realismo, né, entre aspas aí, pelo bem da experiência, entendeu? É o mesmo motivo pelo qual num filme ou na novela você não vê os personagens tendo que toda hora ir no banheiro, fazer as coisinhas do dia a dia que não tem interesse pra ninguém. Certo. E tem também diferentes tipos de jogadores, né? Tem um jogador que, por exemplo, ele quer jogar algo mais difícil, só por ele ser mais difícil, o próprio desafio em si já é o suficiente para fazer ele jogar. E tem um tipo de jogador que, se ele não tiver algum benefício, ele vai preferir jogar no fácil mesmo, que vai terminar o jogo, pronto, parte pro próximo. Então, tem jogadores que são diferentes uns dos outros. Então, é como que a gente falava de contexto, né, no próprio podcast passado, que cada jogador vai ser diferente. Ele tem um contexto diferente, em que ele vai ou achar, não, difícil, o fato de ser difícil já é o suficiente pra ele não querer jogar. E tem o jogador que vai ser atiçado, pô, mas entre escolher o normal e o hard, se eu escolher o hard, eu vou ganhar tal coisa no jogo. Então, pô, vai lá, hard direto.

Sim, inclusive, fazer jogos para celular, que a competição é muito maior nos decks, em que os jogos de celular são possíveis na App Store, que é bem comum hoje em dia. Os jogos de talento precisa ter alguma coisa que prenda a atenção do jogador. Inclusive, no documento de design, existe uma área específica em que tu explica como esse jogo vai prender a atenção do jogador nos primeiros 30 segundos do jogo. Porque se ele jogar 30 segundos e não for o que ele espera, não prender a atenção dele, ele vai partir pro próximo, porque tem outros 300 mil jogos lá pra ele baixar. Então tu tem que estar preparado pra justificar como o jogo vai prender a atenção. Eu sou uma pessoa que, pronto, tu falou de filme, seriado, exemplo, eu sou assim. Se eu tô vendo um filme, comecei a ver um filme, nos primeiros 10 minutos eu me pergunto por que eu tô vendo esse filme, se eu não consigo uma resposta, eu pego e vou embora. Sala de cinema, que eu paguei pra ver o filme, se eu não gosto do filme nos primeiros minutos, eu pego e vou embora. O meu tempo vale mais do que o dinheiro que eu paguei pra entrar no cinema. Entendeu? Eu pego e vou ver outro filme, se o cinema permite, alguma coisa assim, mas... Eu acho que isso é uma característica muito grande da geração internet, né? Que se diz, geração que cresceu com a internet. No meu caso, nem era o meu caso, quando eu cresci não existia internet, quando eu era jovem não existia internet, mas eu acho que isso está sendo uma característica dessas gerações atuais de jogadores. Que não, como tu falou, não tem tempo a perder, entendeu? Tem tanta outra coisa. Antigamente, ou tu joga aquilo, ou as tuas opções eram pouquíssimas, né? Então, eu vou me dedicar a isso, que é isso que eu tenho para jogar, mas... Hoje em dia, até a dificuldade, se o jogo é muito difícil, se o jogo me faz parecer estúpido, por exemplo, ou se eu realmente acho que eu não consigo jogando meia hora, paciência, bota na caixinha de volta, vai lá na GameStop, troca por outro e bola pra frente, entendeu? Essa parte de ter muita concorrência também ajuda com que você faça com que o jogo, com que a pessoa consiga apreciar todo o jogo antes que ele se frustre, né? Porque tem tanto jogo, tanta opção que a pessoa pode olhar, que todo mundo, sei lá, você vai vendo agora, cada 2 semanas sai um jogo bom. Então você tem o quê? 2 semanas pra uma pessoa jogar, se divertir, porque sabe que depois sair outro jogo, tem a chance grande de ele não jogar mais o seu jogo. Exatamente. E sendo que ele não viu todo o conteúdo do teu jogo, e ele não acompanhou a história, não viveu aquilo, se você lançar uma continuação, talvez não chame a atenção dele, porque ele não lembra dos fatos marcantes daquela experiência. Então pode ser que ele não vá chamar a atenção dele um Mass Effect 3, porque ele não jogou 2, que ele teve que jogar o Battlefield alguma coisa, ou ele não jogou o 1, porque na mesma época saiu o Halo. Uhum. Então ele não vai ser o cara de jogar o 3, porque o Mass Effect exigia um pouco de tempo. Mas se você jogar no modo easy, você vai ter, digamos, você vai ver uma história, você vai interagir, mas você vai ver mais história do que combate, etc. Então isso talvez, não sei, eu também estou especulando um pouco, mas é possível que facilite com que novas continuações da própria IP possam ser lançadas, porque você sabe que vai ter um mercado que conheceu aquela história, que gosta da história e vai querer ver mais aquela história. Mas ao mesmo tempo você não pode fazer com que o cara jogue 200 horas, porque ele não vai jogar 200 horas, porque tem tanto jogo saindo que não, a competição é muito grande, ele não vai ter esse tempo todo para dedicar. Certo, se a gente falou que é tão difícil capturar a atenção do cara para um jogo, quanto mais para 3, 4 jogos numa série, né? Quer dizer, você tem que realmente entregar muito mais rápido, né? Entregar, recompensar, dar esse feedback, né? Esse famoso, né, feedback loop que a gente sempre fala, que é a ferramenta fundamental para você engajar o seu jogador no seu jogo, esse loop é muito mais curto hoje em dia. Eu concordo, eu acho que tem tudo a ver, tá de mãos dadas com esse sentimento que a gente tem de que os jogos hoje em dia estão mais simplificados, mais acessíveis. Você está ouvindo o PodQuest. O que eu acho interessante agora é que isso impacta diretamente em todo o design do jogo, toda a parte de marketing, inclusive E até mesmo como você vai apresentar o jogo para as pessoas, né? Porque você tá vendo que agora a gente tem esse problema, né? Qual tão conhecido hardcore player de PC tá entrando em conflito direto com jogos de videogame, né? Qual ele acha que foi dumb down para PC. Então no PC o jogo é muito fácil, mas devido ao tipo de input no videogame, ele foi balanceado pro videogame, então no PC é sempre fácil, até o caso do Bioshock por isso, né? Porque no PC ele era um shooter muito fácil, mesmo no nível mais difícil, enquanto no nível mais difícil do console era bem difícil. Então a gente tem toda essa análise que tem que fazer na própria parte de design, quando você tá fazendo o projeto do jogo, como é que você vai... qual é o teu alvo principal, como você vai apresentar, quais são as diferenças, como é que você agrada os dois públicos, sabe? E a gente viu até que a gente fala bastante do Dragon Age 1 e 2 nas últimas semanas, mas quem jogou Dragon Age 1 não teve uma experiência, quem jogou Dragon Age 1 para PC teve outra diferença, teve outro jogo, sabe? Mas quem jogou o 2 para PC e videogame teve praticamente a mesma experiência. Então e você vê que bastante críticas vindo do lado do PC no 2, muitas críticas vindo do lado do videogame no 1 pela dificuldade, mas é interessante o quão isso impacta pra gente que é desenvolvedor. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, não vou deixar você escapar dessa sem dizer pra gente como é que é aí no Deus Ex, porque afinal de contas o Deus Ex é um jogo que tá no cerne dessa questão que a gente está discutindo hoje. Deus Ex é um jogo cujas origens são no PC. Ele é um jogo considerado, né, um jogo hardcore fantástico, Deus Ex 1. E agora vocês estão desenvolvendo o terceiro jogo da série, estão levando a série para os consoles, tentando conquistar esse público. E eu imagino que aí dentro da Eidos, essa discussão apareça o tempo todo. E aí, vamos simplificar, vamos tornar mais acessível, vamos né, tornar mais dumbed down esse sistema que teve tanto sucesso no Deus Ex 1 pelo motivo de que o nosso público, o mercado que a gente quer atingir é diferente, ou vamos tomar cuidado para não alienar os fãs da série desde sempre, entregando para eles um jogo muito simples e que vai ter justamente essa reação que você está falando. Eu imagino que isso aconteça aí o tempo todo. Então conta pra gente o que você puder sobre essa dinâmica aí dentro do time que desenvolve Deus Ex 3. Aconteceu um evento. Primeiro dizer que são safado. A segunda que aconteceu um evento. Aconteceu um evento sexta-feira, acho que foi semana passada, ou segunda, não lembro. Mas foi o seguinte, o lead game designer estava dando uma entrevista para uma, acho que foi uma rádio, uma televisão francesa. E ele mencionou em algum ponto que o Deus Ex estava sendo, entre aspas, portado para PC. Porque o desenvolvimento mais forte começou em console. E mais tarde, só que a Nixis, que é a empresa que está fazendo o port e a adaptação para PC, começou. Então, quando ele comentou isso, logo em seguida teve 400 posts, assim, em menos de 2 minutos, dizendo assim, ó, porra, não vou comprar essa merda, porque vai ser dumb down, não sei o que, não sei o que. Daí, tipo, teve, sabe, sempre os Flame Wars, né? Só pelo fato de ele ter dito que o começo foi um port do console. Então, até uma pequena frase dessa pode causar um problema sério. Mas aí teve vários posts bacanas, teve coisa que ele tentou se retificar dizendo, não, cara, é o seguinte, todo começo de desenvolvimento, tipo, o código é o mesmo para os dois, mas a gente tem que adaptar, baseado no porque a gente sabe que o jogador de PC é diferente, principalmente no caso do Deus Ex. E a gente está consciente, tanto que a empresa Nixis é especializada em fazer ports e adaptações para PC. Então a gente tem sempre essa. Primeiro é essa barreira, né? Que um jogo tem que ser de um tipo hardcore no PC e tem que ser, entre aspas, hardcore o quanto pode ser no console. Mas ao mesmo tempo você tem que fazer acessível a todo mundo. Então tem algumas features que são habilitadas em alguns modos de jogo, tem algumas coisas de combate que acontecem diferente, em diferentes modos. Porque eu acredito que isso deve ter, com certeza, na EA também, em outros estúdios, mas no playtest, que a gente joga em todos os níveis de dificuldade para ver qual é o tipo de jogador, etc. Então eles vão balanceando e tentando ver se a pessoa que tem aquele determinado perfil gosta ou não do jogo. E no final você tem todo esse mapa onde você tem que decidir o que você vai fazer para agradar todo mundo, sabe? E não tem como se agradar todo mundo uma vez. porque você tem que fazer algumas decisões que sempre vai impactar em algum lado. Certo. Mas todo mundo tá sempre querendo que a maioria das pessoas tenha a melhor experiência, então você tem que fazer sempre um balance. E pela minha experiência jogando outros jogos também, dá pra ver que normalmente o balanço tá no modo normal do jogo. Onde, e depois os modos mais difíceis, você tem toda a parte onde você tenta brincar de ser mais hardcore com o jogador. Então o jogador consegue. Então, mas é direto. Então, até às vezes nas discussões que a gente está tendo sobre algumas features, a gente discute o quão casual essa feature pode ser. E aí vem essa opção, será que a gente vai desabilitar? E é isso no modo, do modo mais difícil? Vai deixar o jogador escolher se ele quer habilitar isso ou não? Porque talvez ele goste disso ou ele não goste disso? Então, o pessoal do PC vai detestar isso, sabe? E o pessoal, mas isso é necessário pro console. Então, peraí, então a gente tem que fazer alguma coisa aqui que... mas se o pescador do PC gostar e quiser usar? Então, tem sempre essa montoeira de discussão que a gente às vezes leva... Você leva X pra implementar e você leva 2x pra decidir como é que isso vai ficar no jogo, sabe? Certo. Então, aconteceu, na verdade... Eu não tô há tanto tempo assim, eu tô aqui há 6 meses, 7, e isso aconteceu comigo daily basis, assim, sobre as features, porque com cada playtest o cara vem com handful e diz assim, cara, a gente tem que fazer, cuidar disso, porque nessas dificuldades, nessas plataformas tiveram esses problemas, então a gente tem que tratar isso, né? Não sei se respondi suficientemente a sua pergunta. Responde perfeitamente. É interessantíssimo saber dessa dinâmica, né? E na verdade confirma também que esse assunto que a gente está falando hoje aqui no podcast, ele não foi inventado, né? Ele é real, é palpável. E tá nas mesas de discussões de game design de praticamente todos os jogos que estão sendo feitos. O Rafa falou aí, tá nos documentos de game design, você tem que pensar nesse assunto e dizer como que seu jogo vai atrair, qual é o tipo de jogador, e casos como o Deus Ex, né, complicadíssimos de você achar esse balanço. Eu acho isso tudo realmente muito interessante, é uma discussão bem profunda sobre o estado atual do mercado de jogos e como que nós, como desenvolvedores, precisamos reagir a isso, independente dos nossos gostos pessoais, né? Independente de a gente ser o mais hardcore, mais casual, mais, né, gostar do jogo mais acessível, não interessa. A nossa profissão exige que a gente entenda essa dinâmica e formate nosso jogo para ir atender ao mercado-alvo que ele pretende atender. Tem uma coisa que eu queria comentar que percebi nos últimos anos, provavelmente vocês perceberam também, desde qualquer jogo onde tenha níveis de dificuldade. Uma coisa que no começo o pessoal tentou fazer, e um exemplo muito bom desse é o primeiro Unreal que saiu pela Digital Extremes, que dependendo do nível de dificuldade que você tinha, você mudava inclusive a qualidade da inteligência artificial dos NPCs. Então, mas naquela época a produção custava X, né? Hoje custa 47 mil vezes X, né? Então, desde então, acho que nos últimos 6 ou 7 anos, a única coisa que eu tenho percebido dos níveis de dificuldade que a gente tem é que pelo prazo de produção, o que acontece é que alguns jogos o nível de dificuldade é dado basicamente por ele tem X vida no nível 1 no easy, vai ter 2x no normal, 3x no hard e 4x no very hard, e você vai causar um de dano, depois você vai causar meio de dano, depois um terço de dano, sabe, um quarto de dano. Então o que acontece na verdade é para tentar se adaptar a essa realidade, muitas vezes os desenvolvedores, nós acabamos tendo que tomar algumas decisões que a gente sabe que podem não ser as melhores para o jogador. Se você comparar com o primeiro Unreal, a IA mudava, e isso mudava dinamicamente a qualidade do jogo que você ia ter, e por exemplo no Dragon Age 2, onde você muda o nível de dificuldade, a única coisa que acontece é uma frustração de que você causa 1/8 do dano no inimigo que tem 20 vezes mais vida, acaba tendo que alguns níveis de dificuldade não fazem sentido. Eles existem para aquela pessoa que realmente quer um desafio muito maior, que gostou muito do jogo, que realmente quer quer um desafio, quer tentar matar o jogo naquela dificuldade, mas que quando você analisa o que está acontecendo, na verdade não é, entre aspas, uma dificuldade maior, não, é só um fato de uma você tem que uma maior persistência do jogador de que realmente uma dificuldade para ele, sabe? Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Acho que dá para entender. Eu acho que, inclusive, o Rafa, falando do Fallout New Vegas, ele é um exemplo tão bom justamente porque ele saiu dessa mesmice que você está dizendo. Ele teve a coragem de implementar aí, a coragem, o dinheiro, né? A disposição mesmo lá dos desenvolvedores de implementar o modo hardcore, que até a gente falou que não recompensa tanto quanto poderia, mas que, pô, é exatamente para responder esse argumento que você está colocando. Porque acaba que nesses modos de jogo que você tem que fazer, você precisa somente pegar mais itens para você ficar mais forte, ou você tem que ter mais poções para sobreviver mais tempo. Então não acaba sendo realmente um desafio maior, onde, por exemplo, eu jogando Unreal, onde eu sabia que nível 1 de dificuldade, eu ia atirar no NPC e ele ia ficar lá paradinho. Nível Unreal, você atirava no NPC, ele ia correr e esconder. E você tinha que passar por lá. Aí quando você tava passando, ele te ouvia. Aí ele saía e atirava em você. Aí você, vou chamar esse cara aqui. Pô, o cara não vinha. Aí como é que você vai fazer? Vai ter que ir até lá. Então, além de mudar toda a dinâmica de como você vai abordar aquela situação, você tinha que jogar melhor, inclusive. Né? Certo. Jogar então, diferente. Achava... Mais do que isso, jogar diferente. Isso eu achava fascinante no Unreal 1, é uma coisa que eu vi pouco depois dele. Mas eu entendo o porquê, né? Porque não é algo fácil. A IA de hoje em dia tem que ser uma IA onde o jogador não perceba que está lutando com uma IA, né? Isso é uma coisa fascinante. Isso, os recursos que a gente tem que disponibilizar para isso são muito grandes. Então, se você imagina, você tem que fazer isso vezes N, que é o nível de dificuldade que você tem, acaba transformando os projetos inviáveis, sabe? Certo. Então, mas onde eu quero chegar com isso é que, por um lado, a gente ganha no sentido de o jogador tem uma experiência melhor, mas, por outro lado, a gente perde que a gente não consegue passar o jogador exatamente o que a gente gostaria naquele exato nível de dificuldade. A dificuldade hard acaba sendo simplesmente mais números para os inimigos e menos números para você, sabe? E não... simplesmente o jogo vai mudar de forma que você vai ter desafios novos. Certo. Eu queria só comentar um negócio que não podia deixar de falar da parte de game design, principalmente do jogo. Um gráfico de flow, que é chamado do fluxo, né, que é chamado em game design, que é um gráfico basicamente de desafio no eixo X, né, no eixo Y, e habilidade no eixo X, que seria quanto maior a habilidade do jogador, se o desafio do jogo não compensar, o jogador fica frustrado, né, e se o desafio for maior do que a habilidade dele, vai gerar ansiedade, ele não vai conseguir acompanhar o jogo. E que o ideal é um canal exatamente no meio, né, que é um canal que tu vai aumentando o desafio até onde a habilidade do jogador é compatível, e ao mesmo tempo que o jogador vai aumentando a habilidade, o jogo tem que estar aumentando esse desafio. Então você tem que... O ideal não é nenhuma linha reta, assim, né, 45 graus exatamente, mas sim fazer com que o jogador perceba que o jogo está ficando difícil, daí ele aprende uma habilidade nova, ou ganha um item novo, e aquele desafio vai diminuindo conforme a habilidade dele vai aumentando. Então seria uma subida em zigue-zague, assim, né, nesse gráfico. Eu acho que um exemplo muito legal disso, de como ele foi implementado, é o AI Director do Left 4 Dead. Que ele vai, ele percebe, ele coleta dados de acordo com como o jogador está jogando e muda posicionamento de armas, ou quantos health packs tem no jogo, ou até que tipo de monstro, quantos zumbis vão vir, quando que cada special infected vai aparecer. Entendeu? Acho que isso é uma coisa que tá surgindo, assim, nessas. Inclusive, acho que o Darkspore usa uma dinâmica parecida de AI Director, né, para controlar o flow do jogo enquanto o jogador joga. Ou seja, tu não seleciona uma dificuldade prévia, ou até no caso do Left 4 Right, tu pode selecionar, mas isso vai diminuir como os parâmetros do flow são afetados, do AI Director são afetados. Mas uma coisa interessante que está surgindo, eu acho que ele pode colaborar bastante com manter o desafio, né, do jogo, mas ao mesmo tempo não negligenciar, né, não esquecer os jogadores mais casuais, porque o jogo vai estar se adaptando conforme tu joga. Acho que é interessante. E aí, pra gente fechar a main quest, o último ponto que eu queria colocar aqui é, bom, a gente falou bastante aí de passado e presente, né? Então a gente fez uma análise, a gente falou sobre quais são, como é que é a diferença, né, de sensações dos jogos que a gente tem de antigamente para hoje, os motivos que levaram isso tudo a mudar. E aí chegou a hora em que eu queria falar um pouquinho sobre projetando isso para o futuro. Será que a gente vai ver a indústria de jogos cada vez mais tornar os jogos mais acessíveis, entre aspas simples, entre aspas fáceis, e o que que isso vai acarretar, né? Que tipo de jogador e que tipo de jogo a gente vai acabar tendo, né, daqui, sei lá, 20 anos, se a gente continuar nessa trajetória. Eu queria colher de vocês esse sentimento. Vocês acham que é esse o caminho que vai? E qual é a cara, né? Como é que é um jogo? Como é que é o, sei lá, o BioShock 8? Né? Claro que, né? Projetando aqui. Mas como é que são? Né? Como é que é essa experiência de daqui 20 anos se a gente continuar nessa direção? E depois eu vou querer perguntar se vocês acham que a gente realmente vai continuar nessa direção, ou se alguma outra coisa vai acontecer. Mas então, Rafa, você quer encarar a pergunta aí? Como é que você projeta isso para o futuro? Esse fenômeno de acessibilização, simplificação dos jogos para o futuro? Continuando, eu acho que os jogos vão começar a se adaptar. Se adaptar ao gameplay. A gente viu isso, acho que um exemplo bem descarado no God of War, né? Quando tu morre muitas vezes em sequência, no mesmo lugar, e te pergunta, tu quer mudar de dificuldade? Aquilo era uma opção de tu, realmente, eu quero jogar no dificuldade, isso tá muito difícil pra mim, eu quero jogar no dificuldade mais fácil. Quanto também um desafio pro jogador, né? Seu franguinho, vai querer baixar a dificuldade aí, vai querer afrouxar ou vai encarar, entendeu? Depende de cada jogador, como cada jogador encarar. Eu, teve partes que eu morri várias vezes, mas não vou jogar no Wiz, não vou jogar. Eu não sou franguinho! Eu sou manema no franguinho. Entendeu? E como exemplos mais modernos da própria AI Director do Left 4 Dead, que eu acabei de falar, assim, que ele vai coletando informações, são várias informações, não é só quantas vezes morreu, ou são vários tipos de informações, quantos tu mata, a distância de tu entre os outros jogadores, a frequência, o tempo que tu fica num determinado lugar. Todas as informações são coletadas para determinar como que o jogador está indo, e o jogo decide se vai alterar alguns parâmetros do jogo para tornar algum aspecto mais fácil ou mais difícil, para tanto mantendo sempre o desafio projetado pelos designers. Então, mesmo com vários níveis de experiência de jogador, o desafio vai ser mais ou menos o mesmo. Vai estar continuando desafiando o jogador ali. Não importa se é um jogador experiente, veterano, ou se acabou de pegar o jogo para jogar, entendeu? Eu acho que tenho muita fé de que é para esse caminho que os jogos vão ir, assim, do jogo vai se adaptar ao jogador. É claro que algum input vai ter de jogador dizer, pelo menos, por exemplo, no próprio FIFA, que o jogo, quando tu bota o jogo, se tu não tem nenhum achievement, que o jogo vai saber sozinho, ele te pergunta, que tipo de jogador tu é? Eu sou casual, jogo de vez em quando, ou vai até, jogos de futebol são a minha paixão. O jogo assume, pô, o cara já manja, vamos botar um esquema de controle mais complicado, vamos já botar por default dificuldade maior, entendeu? Talvez algum nível de input vai ter, mas muito o jogo vai se controlar sozinho. Tá legal, entendi. Eu concordo plenamente que esse é um caminho, quer dizer, essa é uma maneira dos jogos deles como a gente tava falando, né, decisões que a gente toma durante o desenvolvimento de um jogo, de qual é o público que a gente quer atingir, se a gente começar a aumentar essa, né, a amplitude disso, né, e querer atingir mais gente, o jogo tem que fazer isso que você falou, ele tem que se adaptar. Mas acho que o ponto que eu realmente queria chegar com a pergunta que eu fiz, não era nem esse, era talvez então não como que os jogos vão se desenvolver, mas como que o público vai continuar se desenvolvendo e o que os jogos vão ter que fazer com relação a isso. Então, acho que o que eu quero dizer é o seguinte, eu não vejo assim esse fenômeno do imediatismo, né, ele diminuindo e nem mudando daqui pra frente. Eu acho que isso, entendeu, ele vai aumentar, né, eu acho que o número de opções que a gente tem só aumenta, né, e então eu queria saber assim, o que que acontece daqui a 20 anos quando talvez um jogo, ele pra poder capturar alguém, ele tem que ser assim, ele tem que acertar em cheio muito rápido. E aí eu vou dizer que, quer dizer, respondendo a minha própria pergunta em parte, mas eu vou deixar, eu quero muito saber a sua opinião também. Eu acho que o mercado casual, por exemplo, de hoje em dia, ele já é assim. Eu acho que isso já acontece, por exemplo, no, né, nos dispositivos móveis, no iPhone, de que o jogo, ele tem que ter aquela core mechaniczinha que ela é muito simples, ela é óbvia, quando você vê o jogo, você fala, puta merda, como é que eu nunca pensei nisso antes? Mas que ela é cativa, ela te prende no primeiro segundo. E o primeiro exemplo que vem na minha cabeça, quer dizer, os primeiros exemplos são Angry Birds e Cut the Rope, obviamente, né? São aqueles jogos que acertaram em cheio nisso, na primeira fasezinha do Cut the Rope ali, que você corta a cordinha e vê o que acontece, começa a imaginar o que que dá pra brincar com aquilo, pronto, o jogo te capturou. E tantos outros aí, milhões de outros jogos sendo vendidos a 99 centavos, que não fizeram isso, né? Então, você acha, Rafa, que daqui pra frente a gente só vai aumentar ainda mais essa característica do mercado e como é que os jogos vão ter que reagir a isso? Vai continuar a aumentar, isso com certeza, e eu acho que, até fugindo um pouco da área do desenvolvimento do jogo mesmo, mas acho que vai ter um peso muito maior do marketing nisso, porque os jogos vão custar caro pra fazer, eles não vão poder... muitos jogadores não podem arriscar como eles arriscam com 99 centavos, com um jogo que vai custar 60, 70, 80 dólares. Daqui a pouco os jogos vão estar custando isso. Então vai ter uma responsabilidade muito maior em dizer para o jogador, em mostrar para o jogador que é aquilo que ele vai estar... Que é o que ele quer que aquele jogo tem. Entendeu? Vai ter um peso muito maior em o jogador saber, antes de arriscar a compra, que é aquilo que ele espera, que é aquilo que é o tipo de jogo que vai satisfazer ele no que vale a pena arriscar, vou dizer assim, entendeu? Que ele não vai tá comprando um jogo que ele não vai conseguir terminar, ou que ele não vai comprar um jogo que tá além do que ele vai conseguir, do tempo que ele vai poder dispor pra jogar. Ou um jogo que não consegue mostrar pra ele nos primeiros minutos que aquela experiência vale a pena ser levada ao fundo, né? Uhum. Então, eu acho que a indústria de consoles, essa indústria hardcore, digamos assim, tem muito o que aprender com essa nova indústria de jogos para celular e handhelds. Que eles têm que fazer isso para sobreviver. Na questão de sobrevivência para os jogos de celular, ter isso ou tu morre na praia. Entendeu? E isso vai se tornar regra. Até para os jogos de console que vão precisar se adaptar a isso. Desde um tutorial que engaja mais, que mostra mais do jogo, de como o jogo é jogado, até a primeira fase, os primeiros 30 segundos, o primeiro 1 minuto da fase que vai mostrar que aquele jogo pode ser jogado, que aquele jogo é fácil, que é acessível ou que vai te desafiar no nível que você está esperando. Então acho que uma indústria tem muito a aprender com a outra e isso é bom, né, para todo mundo. Não sei se é bom para todo mundo não, vou passar essa bola, essa batata quente pro Seco aí. Seco, isso tudo que a gente está falando e o ponto do Rafa que ele colocou muito bem, na verdade o que eu leio nas entrelinhas é diferente dessa conclusão que ele tirou. O que eu leio nas entrelinhas e o que eu vejo na imprensa hoje em dia é que esse fenômeno, né, a maneira como o mercado está mudando, vai significar o fim dos jogos AAA, o fim dos consoles e o fim dos jogos que são do mundo. Mas o fim dos jogos que são vendidos a 60 dólares, porque justamente, ponto que o Rafa acertou em cheio, o cara não pode cada vez menos arriscar os 60 dólares dele num jogo que depois de 5 minutos ele vai descobrir que ele não queria mais jogar. Ou pelo menos o jogo vai falhar em capturar a atenção dele. Você acha que o caminho para os jogos AAA, como o Rafa disse, é ou aprender com os casuais a capturar o jogador ou morrer. O que, que você acha que o futuro dos jogos AAA especificamente vai acontecer, dada essa dinâmica do mercado que a gente está discutindo aqui? Bom, eu acho que é alguma coisa em between, eu acho que não é nenhum nem outro, porque a gente tem que lembrar que o jogador não sabe o que ele quer, até ele descobrir o que ele quer, que eu acho que é um fator que aí todo mundo sabe que é um fator praticamente decisivo na parte de game. Porque às vezes você faz o melhor jogo do mundo e ninguém gosta, né? Às vezes você faz um jogo simples, tem uma sacadinha bacana e se transforma num grande evento. E quem ajuda bastante com descobrir o que o jogador gosta também são as mídias especializadas e a parte de marketing. Que às vezes você mostra exatamente coisas que o jogador gosta e o jogador vai querer aquilo, e ele vai gostar daquilo. E às vezes o jogador nunca soube que aquele jogo existiu, até que passou tempo demais para ele querer. Então eu acredito que jogos AAA vão continuar existindo. Eu acredito que, assim como os grandes filmes do cinema, que tem grandes investimentos para um grande retorno, e o pessoal quer passar uma grande experiência, vai continuar existindo. Eu acho que vão continuar tendo os projetos de médio tamanho, como por exemplo o pessoal da Double Fine, que são jogos alguma coisa intermediária, que é para não é o imediatista. E os jogos pipoca vão continuar existindo. Para mim, jogo pipoca de 90 centavos, onde você compra, come duas pipocas e compra o outro logo em seguida. Que é um evento que eu acho que acontece muito com o pessoal do casual. O jogo é muito barato, então tá mais para testar e experimentar. Ele não tem o prazer de continuar jogando. Eu acho que são dois mercados, na minha cabeça, distintos. Eu acho que o mercado do AAA e o mercado do jogo que não usa aqui casual, mas, por exemplo, jogos de médio a curto prazo, eles não são exatamente o mesmo do casual, porque a gente sabe que o jogador casual de iPhone que compra o app de 99 centavos, ele não está interessado numa experiência, ele está interessado num passatempo. E quando a gente está falando do AAA ou de um jogo até de médio ou longo prazo, a gente está falando de uma experiência toda. Então eu acho que quando você está comprando um Deus Ex, quando você está comprando um Deathspan, você está pegando uma experiência e querendo viver aquilo. Então eu acredito que vai ter um mercado que vai querer continuar nisso. E eu acho que, inclusive, eu acredito que o mercado casual possa vir a ter ganhar uma nova perspectiva com os jogos hardcore, talvez um pouquinho mais do que os próprios jogos hardcore sem um casual, pelo fato de que o jogador casual não está acostumado a viver uma experiência, está acostumado a uma coisa imediata, e depois que acabou aquilo, acabou, sabe? Podemos dizer que existem as exceções, por exemplo, o Angry Birds, mas tem que lembrar que toda semana lançam Angry Birds com mapas novos, com um monte de coisa nova, porque se continuar naquela versão antiga, o pessoal vai cansar e vai esquecer. Então, a experiência de uma hora precisa ser mantida semanalmente. Então, por exemplo, acabou de sair duas semanas atrás um jogo chamado Sword and Sorcery, que primeiro foi para iPad e logo vai sair para o iPhone. Sword and Sorcery é basicamente um jogo que mistura Zelda, Metroid e Out of This World, se alguém lembra desse jogo para PC. Claro, eu lembro, pô. E esse Sword and Sorcery foi aclamado por todo mundo que jogou, inclusive todo o pessoal dessa mídia de entretenimento casual. E se você vê, todos os elementos dele são elementos hardcore. Só que a apresentação, como isso é levado ao jogador casual, é de forma com que o pessoal que fez sabe o que o jogador casual quer. Mas o pessoal que fez é um pessoal hardcore. Se você lê o background deles, eles são adventure hardcore de PC, e eles sabem o tipo de experiência que eles gostam, e eles gostariam de transmitir isso para um determinado tipo de público. Então eles conhecem o mercado e eles tentam contar as histórias que a gente ama de uma forma com que aquele público entenda. Então o pessoal gostou, está sendo aclamado, logo vai sair para o iPhone também, acredito que vai ser um baita de um sucesso. Então eu acredito que a gente vai continuar tendo os AAA, a gente vai continuar tendo os casuais. Eu acho que vai existir um pouco de blend entre eles, porque afinal de contas ninguém quer perder dinheiro. Mas eu acho que no total, eu acho que jogadores que descobriram que gostam de jogar através do jogo bem casual vão descobrir que jogos casuais passam jogos mais hardcore ou de médio, longo prazo, e Triple A passa uma experiência maior, uma coisa que ele pode viver, ele pode continuar a analisar e viver naquele mundo. Eu acho que a gente tenha uma mistura muito interessante. E só para concluir, se você pensar que a gente diz que o Farmville é um jogo casual e é onde as pessoas passam horas jogando e comprando e grinding, então se você conseguir trazer mais elementos de história nisso, eu acredito que você consegue ter uma experiência mais interessante e consegue mostrar para esse pessoal que é uma mistura, a gente só tem a ganhar. Então, esse era justamente o ponto que eu concordo com o que o Seca falou. Quando ele disse que era bom para todo mundo, quis dizer que como a indústria hardcore vai ter que se adaptar a esse novo tipo de jogador, eles vão ter que mostrar, além de ter que fazer produtos superiores, né, senão eles vão acabar morrendo porque não vão ter nem a chance de chegar na mão do jogador. O jogador vai saber que aquele jogo é para ele, que aquele jogo é... Vai ter que, né, que saber que aquele jogo é para ele. E que, porque existe mercado para jogador, até dentro da própria indústria AAA de consoles, existe tipos de jogos diferentes. Existe o jogador que gosta de Demon's Souls, existe o jogador que não gosta de Demon's Souls. Então acho que o que é bom para todo mundo é saber que aquele jogo é o que vai me agradar. Entendeu? É o que eu tô esperando daquela experiência, né? Que é o que eu tô comprando, em vez de comprar um Angry Birds, que não é uma experiência, é uma diversão instantânea, aquele jogo pipoca que o Seco falou. Entendeu? Acho que é nesse sentido que é bom pra todo mundo, porque a tendência é que a gente só tenha produtos melhores. Giliard, agora eu vou botar você no fogo do inferno. Que isso, rapaz? Junto com o Rob Halford. Cara, você trabalha num jogo que tá no mercado desde os anos 80. Então você acompanha bastante tempo. Então você pode responder duas perguntas em uma caixa d'água só. Que é como você viu o FIFA evoluir nesse tempo? Porque saiu de uma parte hardcore para uma parte mais casual. E também ao mesmo tempo. Será que saiu? Isso que eu quero saber de você. Por isso que eu tô perguntando. Então você vai. E você vai responder isso. Basicamente eu queria te perguntar isso quando você perguntou sobre o Deus Ex. Porque vocês também têm que tem provavelmente um perfil. Tem esse conflito exatamente. Dia, claro. Então, mas aí você vai ter me responder também como você viu já nos últimos 20 anos, como é que você vê para os próximos 20 anos no caso do FIFA? Tá bom, né? Te ferra aí, negão. Então, deixa eu só começar dizendo que eu tô orgulhoso da discussão que a gente tá tendo e deixar bem claro que tava sendo sarcástico, né? Tava fazendo o papel de advogado do diabo para incitar a discussão. Eu concordo com o que o Rafa falou, concordo com todos os pontos do Seco. Não acho que jogos de console vão morrer, como alguns doomsayers têm mania de falar por aí. Eu acho que eles vão ter que se adaptar. É exatamente o ponto que vocês colocaram. Então, concordo com isso aí tudo. Agora, sobre o FIFA, esse é um conflito que acontece todo dia aqui também. Ao longo dos anos, né, o FIFA... Eu acho que o mercado dos jogos que tem mais essa cara de simulação, ele é um pouco menos quebrado, né? Um pouco menos clusterizado quanto os outros, quanto, por exemplo, o seu mercado aí dos jogos, vamos dizer, de ação, né? Então, os jogos de simulação, no geral, a gente está procurando o público um pouco mais hardcore. E o motivo é um motivo que dá para entender. O futebol, né, o esporte que tem um segmento, né, de muita gente no mundo inteiro, mas tem vários níveis de envolvimento dos fãs do futebol. Então, o FIFA, a grande, vamos dizer, o pulo do gato que o FIFA pode ter é apelar justamente para maior autenticidade da experiência, maior, vamos dizer, realismo, entre aspas, da experiência de jogo. E isso vai ser mais importante quanto mais fã fanático de futebol o cara for. Então, pra gente, essa escolha do hardcore versus casual Ela acho até que ela é mais, vamos dizer, fácil de ser tomada por causa disso. O FIFA, historicamente, ele sempre deu uma prioridade muito grande pro jogador hardcore, né? Agora, ninguém tá querendo deixar passar a oportunidade que o mercado casual representa, né? Então, ao longo dos últimos anos, o FIFA tem trazido iniciativas, como o Rafa citou algumas, como no começo do jogo, ele fazer uma análise dos seus achievements e perguntar para você que tipo de fã de futebol você é. Mas outras coisas, como introduzir... foi engraçado que, ao mesmo tempo que a gente introduziu cada vez mais opções para você tornar o controle do jogo manual, então você pode desligar que ele troca o jogador que você está controlando automaticamente, você pode desligar que ele te ajuda nos cruzamentos, nos chutes, nos passes, você pode desligar tudo isso para você ter a experiência mais hardcore possível. Inclusive, a gente dá opção pro cara, quando ele procura um jogo online, de só jogar contra pessoas que usam tudo manual, porque ele quer, né, ele não quer estar na desvantagem, né? Ele quer jogar com tudo manual contra pessoas que usam tudo manual, que é claramente uma coisa voltada pro cara hardcore. E a gente, ao mesmo tempo, dá lá o tal do Two Button Control, que é um esquema de controle que só usa dois botões, que justamente a ideia é trazer pro jogo pessoas que se assustam com o controle do Xbox, do PlayStation, com aquele monte de botões, o cara que talvez jogou videogame há 15 anos atrás e depois largou, né? O Two Button Control é uma tentativa de tornar o jogo mais simples, o controle do jogo mais simples, e usar a IA para ajudar o cara mais, para que ele só precise usar um direcional e dois botões e consiga jogar, né, de uma maneira satisfatória. Então, esses são indícios de que o FIFA está tentando se adaptar. Quer dizer, igual a tudo que a gente sempre tem falado, os jogos AAA, quaisquer na verdade, mas no caso dos AAAs que a gente está falando agora, tendo que olhar com né, vamos dizer, com uma perspectiva diferente para essa experiência do usuário. E aí, projetando para o futuro, o que eu acho que vai acontecer no FIFA é que o mercado que o jogo de console almeja atender, ele vai continuar sendo um mercado muito mais hardcore do que talvez a maioria dos outros jogos que tem por aí. Porque eu acho que a coisa mais importante para a gente é não alienar esse povo, porque esse é o povo que entra ano, sai ano, vai comprar o FIFA, que vai querer ter a mais nova temporada, né, do nosso jogo disponível para ele. Esse é o público hardcore que vai dar mais valor a isso, ao ponto de pagar $60 todo ano pelo nosso jogo. E o restante do público, ele vai ser atendido por outros produtos da série FIFA, da EA, que não é exatamente o jogo de console. Então hoje você tem o FIFA Superstars do Facebook, você tem o FIFA no iPhone, no iPad, e muitas outras, quer dizer, eu imagino, né, nem poderia revelar que isso fosse o caso, mas na verdade não sei de nada concreto, mas imagino que spin-offs de cada uma dessas coisas para ter diferentes plataformas vão ser feitos, porque é uma unidade, mas é uma unidade de negócio diferente, né? Como você falou, é o entendimento, pelo menos aqui dentro da EA, de que esses mercados são bem separados. E no caso do futebol, o meu argumento é que é mais fácil separar do que talvez em outros jogos, né? E aí esse mercado hardcore vai continuar sendo atendido pelos produtos que a gente tem, pelos jogos de console, pelas expansões que a gente lança, como o FIFA Ultimate Team, que é bastante voltado pro hardcore, mas com essa brincadeira de você ser um jogo de colecionar cartas, então talvez ele vá, né, chamar a atenção de um público que talvez não fosse tão interessado no futebol assim, mas continua sendo uma experiência hardcore, e vai ter esses outros produtos que vão atender esse outro mercado. Afinal de contas, ninguém está querendo deixar passar as oportunidades que o mercado casual oferece. E aí, com isso, a gente fecha a main quest dessa semana. A gente espera aqui que isso tenha sido uma discussão interessante. A gente quer continuá-la, como sempre, nos canais de comunicação que você tem com a gente. Então a gente quer a sua participação. A gente falou de bastante coisa, a gente fez bastante projeção, né, tanto do presente, que é falar um pouco desses aspectos, né, sociológicos, do nosso mercado, né, do público que a gente quer atender. Então, não esqueçam que a nossa sobrevivência depende da gente atender a esse público, né, a essas pessoas que estão aí evoluindo e mudando tanto. É nosso dever entender isso. Eu acho que o podcast fez esse papel um pouquinho hoje, né, trazendo essa discussão, e a gente quer também ouvir de todos vocês aí como que a gente estende essas ideias ou até, né, como é que a gente confronta essas ideias, né, e duvida delas para chegar à discussão e à conclusão que a gente precisa chegar para evoluir como desenvolvedores de jogos no século XXI. Quest failed. Então vamos lá, né? Quest Failed, momento mais aguardado do podcast de toda edição aqui, de cada duas semanas. E então vou começar com o meu Quest Failed, que tal? Eu quero deixar o do Seco por último, que ouvi dizer aí que o Quest Failed dele promete. Então, meu Quest Failed, bom, vai pra coleção de notícias aí que tá virando moda já, infelizmente. Essa semana saíram mais duas, que foram layoffs, né? Pessoas sendo mandadas embora, estúdios sendo otimizados, né, entre aspas. Então essa semana a gente soube aí que a Sony Online Entertainment sozinha mandou 205 pessoas embora, cancelou o The Agency, que era aí o MMO que o Rafa, né, se molhava nas calças toda noite esperando. não é verdade? Então foi calúnia. Foi cancelado The Agency e, além disso, várias outras iniciativas da Sony Online foram diminuídas, né? E muita gente foi mandada embora. A mesma coisa aconteceu na THQ. A gente falou do Homefront semana passada. É tanto o estúdio que fez o Homefront, que é o Chaos Studio, quanto a Volition, né, que fez a série Red Faction, também anunciou aí muitos layoffs, dizendo... Essas notícias são fail, muito mais porque cada vez que sai uma nova notícia dessa, eu vejo, vamos dizer, o comodismo, né? O tom casual, assim, en passant, que os executivos dessas empresas comentam sobre essas notícias, né? Do tipo, isso aí é coisa que já é comum, né? Eles estão até querendo se eximir de culpa, dizendo que, isso aí é coisa comum, isso aí todo mundo sabe o que acontece, o jogo acaba, nem sempre o estúdio mantém a mesma força de trabalho. Então eu acho isso, primeiro, né, de uma falta de sensibilidade tremenda com as pessoas que fizeram o jogo, né? Quer dizer, o Homefront, até o comentário que tem lá no artigo da Gamer Sutra, o cara fala, né, parabéns, seu jogo acabou de vender 1 milhão de cópias, você tá despedido. Então, esse foi foda, eu, né, vi também. E você viu isso, né? Então eu acho que cada vez mais a gente tá meio que se anestesiando, né, desse tipo de notícia, que eu acho que a gente não pode se anestesiar. Pelo contrário, eu acho que é papel, né, da gerência, papel dos executivos, papel dos empreendedores zelarem pelo negócio, não só de que ele vai fazer dinheiro no próximo jogo, mas que as pessoas que estão contribuindo para isso vão ter uma segurança de emprego maior, vão ter uma oportunidade próxima. Eu, sinceramente, não acho tão difícil você... colocar projetos dentro de um pipeline, onde antes de terminar um, você já tem, pelo menos lá, a equipe de game designers trabalhando no conceito do próximo, para que consiga engatar a finalização, né, pós-produção de um, na pré-produção, prototipação e talvez até produção do próximo. Eu, sinceramente, não acho tão difícil resolver essa equação. Sabe? E vejo assim, quando os estúdios citam isso como problema, o jogo acabou, o que a gente pode fazer? A gente não precisa mais daquelas 200 pessoas que a gente tinha para final. Cara, eu sinceramente acho isso uma desculpa muito esfarrapada para você não pensar nisso de antemão, zelar um pouco mais pelos empregos e pela segurança das pessoas que estão trabalhando para você, e com isso garantir uma indústria mais saudável para todo mundo. Eu, sinceramente, não consigo ver o que impede disso, pelo menos, ser tentado. E hoje em dia está cada vez mais uma coisa, né, comum, que passa batido por todo mundo, por que aquele estúdio não foi mais diligente, não pensou mais no futuro e na segurança do emprego das pessoas que estão ali sentando a bunda todo dia para fazer o jogo que vai vender 1 milhão de cópias. E o seu Quest Failed, Rafael? Cara, o meu vai pro business manager da Rovio, que fez o Angry Birds, que teve a audácia de ele falar que ele teve um, ele teve um Bobby Kotick moment, né? Ele foi ele foi o Romero da semana? De dizer que a Nintendo vende plástico e que a Microsoft é old-fashioned, é antiga. Cara, um cara que só porque teve um jogo de um sucesso absoluto acha que é o Messias, que é o guru da indústria de jogos e que é mais foda do que todo mundo. Vai tomar no cu, né, cara? Momento. Pô, cara. Hotel, pô, dizer que a Nintendo upgrade. Vende plástico, cara. Se ele e o time dele estão fazendo jogos, ele tem que agradecer a Nintendo por existir, pra começar. Sabe? E, porra, eu acho absurdo. Um cara desse, que é business manager de uma empresa que tem tudo, tá crescendo muito, né? Que fez um jogo que é totalmente de respeito, fazer um comentário infeliz desse, eu acho. Que... Eu quero ver pra qual é o próximo handheld de sucesso que ele vai portar o jogo dele. Eu acho que o próximo handheld que ele vai portar o jogo dele vai ser o PSP anal, que vai ser lançado em algum ponto no futuro, porque vai ser ou o único. Ou então esse pedaço de plástico. Eu acho que vai ser esse pedaço de plástico aí que a Nintendo lançou, que faz um negócio 3D. Eu acho que não, vai mas ser... então, aí eu quero ver como é que ele vai se explicar pra imprensa. Não, mas eu falei, eu não estava bem no dia, né? Como é que ele vai se explicar? Entendeu? Porque todo o passo normal é você faz pra essa plataforma, depois se porta pra uma plataforma mais robusta, né? Uhum. Então eu quero ver como é que vai ser. Se ele lançou o jogo do Xbox Live, como é que ele tem audácia de falar isso? Do Angry Birds. Eu quero ver ainda se não foi banido já do Xbox Live. Olha, e se a Nintendo vende plástico, pô, eu quero ter uma fabriquinha de plástico tão bem sucedida assim também, cara, porque o dinheiro que eles fazem só vendendo plástico e o tanto que eles influenciaram a cultura mundial durante os últimos 20 anos, né, eu quero investir em plástico também, cara. Não, faz um jogo de sucesso, porra. Pô, cara, a gente tem que se reunir e fazer uma camiseta, Angry Birds. I wrote it, e mandar pro cara, meu. Cara, eu tenho amigos trabalhando na Rovio, assim, respeito muito o Angry Birds, é um jogo fenomenal. Mas, pô, cara, tu fez um... A Rovio existe há anos e tu fez um jogo de sucesso. E tu acha que é o rei da... Cocada preta. Profeta, né? A última bolacha do pacote. Ah, vai se fuder, né, cara? O rei da maçã mordida, né? É isso aí, Rafa. Manda se fuder mesmo. É isso aí, é. E agora a gente falando vai... Falando em mandar se fuder. Falando em mandar se fuder, a gente vai pro momento mais esperado, né? Então criou-se a expectativa. Vamos ver. Seco. O seu quest failed. Manda se fuder. Então, o meu quest fail vai pra um cast que eu ouvi hoje sobre ferramentas e tecnologias, onde teve a audácia de falar que você não precisaria mexer ou olhar pro Unreal Development Kit ou UDK, porque nenhum desenvolvedor brasileiro usa. E aí eu tenho só dois pontos para falar, que primeiro é, você está falando apenas do líder de mercado de middleware, do líder de mercado de jogos, de middleware for triple A's no mundo inteiro, tirando o Brasil, óbvio, porque o Brasil é, pelo jeito, é uma bolha, né, onde o DK não deve ser observado nem prestado atenção. Eu achei vergonhoso. E segundo, se você não conhece ou não sabe o que falar, não fale. Não tente puxar a bandeja para o seu lado, tentando argumentar sobre aquilo que você conhece, porque muitas vezes o que você conhece não é a realidade, e você está tentando falar da realidade de uma indústria que você não conhece. Então eu acho lamentável, vergonhoso. Eu acho que não só é desrespeitoso com todo mundo que usa o UDK para fazer as coisas que faz, mas é desrespeitoso com as pessoas que estão ouvindo o cast, porque você está mentindo sobre uma informação sobre uma coisa que não é verdade, porque se o mundo inteiro usa, valoriza e foi provado que é atualmente a melhor ferramenta do mercado para o que faz, você não pode dizer que é uma merda, você não pode chegar para as pessoas que você está dizendo que você está querendo educar no mercado de jogos e falar esse tipo de coisa, porque você está sendo, além de um mentiroso, você está sendo uma pessoa, no mínimo, mesquinha, porque você não sabe as suas limitações e você não sabe do mercado que você está falando. Se você quiser vir discutir o DK comigo, ó, qualquer um pode vir a hora que quiser. Trabalhei muito sobre o Unreal, já briguei muito sobre o Unreal com muita gente, já provei meu ponto várias vezes, o Gilhard e o Rafael já estiveram até presentes. Então acho que a gente tem que respeitar, afinal de contas, o próprio jogo que você mais gostou foi feito na droga do UDK, no Unreal, que é simplesmente o UDK pago. Então eu acho que eu poderia ficar falando muito mais, mas eu acho que esse é um ponto só onde eu acho extremamente desrespeitoso com a indústria. Eu acho que se alguém é líder do mercado, deve existir alguma razão. E o líder de mercado ainda não é Unity. E eu acredito que sendo... vai demorar um pouquinho pra ela ser o líder de mercado. É, a Unity tá entrando nos consoles agora, como é que ela pode ser líder de alguma coisa? Não, mas ela é líder. No meu coração, ela é líder. Mas então, colocando aí os pingos nos is, né? Está falando do último episódio do Double Jumpers. E aí, nosso objetivo aqui é fazer essa crítica construtiva. Eu acho que é, no mínimo, realmente um crime, né? Quando você fala de alguma coisa que você não tem o total, né? Não passou tempo suficiente com aquilo para poder dar a sua opinião. E pior ainda, se você está formando a opinião de outras pessoas que talvez vão tomar uma decisão de carreira de abandonar aquela, né, aquela opção. É porque ouviu você dizer aquilo e quando a sua opinião ela não está totalmente formada, né? Porque você não teve essa oportunidade. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande da gente que está aqui dando a cara a tapa, né? De pesquisar e correr atrás e saber do que a gente está falando. Então, queria só dizer aqui que eu concordo com tudo que o Seco falou, quer dizer, e até tendo muito menos conhecimento do Unreal do que ele. Mas sabendo, né, quer dizer, e é outra coisa também, né, quer dizer, você usar o Brasil como parâmetro, infelizmente, só vai nivelar todo mundo para baixo, né, só vai, então o fato de que não tem ninguém no Brasil usando, quer dizer, se o seu objetivo de vida é começar e terminar a sua carreira na indústria brasileira de jogos do jeito que ela é hoje, sem considerar que ela vai um dia evoluir, crescer, ou sem considerar que você vai evoluir, crescer e fazer coisas maiores, né, e você tomar decisões de carreira agora com esse tipo de visão curta, eu acho isso muito perigoso. Então eu tenho que dar força a tudo que o Seco falou, deixar aí o nosso protesto praticamente, né, com relação ao que foi falado sobre o Unreal no podcast e convidar todo mundo a trazer esse assunto à tona e de concordar, discordar, de comentar. Que é isso que a gente tá aqui para fazer. Agora, de fato, não dá para ignorar a ferramenta que é líder do mercado, que se você, entendeu? Vamos dizer assim, fora o Brasil, todo mundo concorda que é a melhor de todas, e porque no Brasil não tem ninguém que tenha tido a oportunidade de trabalhar com ela, você vai simplesmente descartar. Eu acho que é perigoso a gente fazer isso. Então, muito bem justificado aí o quest feio do Seco. Você quer comentar, Rafa? Quero, cara. Eu uso Unreal também, eu tenho feito tenho feito mods com Unreal, já mexi com Unity também, não tanto quanto pra ser sincero, eu preferi o Unreal, continuei mexendo com Unreal. Eu acho que, mas mesmo assim, cara, eu julgar, tu dizer que uma coisa sem argumentos convincentes, né? Dizer que uma coisa é muito superior à outra e afetar nisso a carreira de outras pessoas no mundo lá fora que, querendo ou não, o Brasil é nada para a indústria de jogos, no mundo lá fora que pensa, não pensa, né, mostra diferente, os maiores best-sellers todos os anos, empresas que não criam seus próprios engines, a chance é muito grande de que elas usam Unreal para os AAA que estão chegando. Então, isso existe um motivo de ser, sabe? O suporte que eles dão, a facilidade de fazer uma coisa para tu poder mostrar, sabe? Eu acho que tu só julgar por um aspecto que é o que eles querem espalhar para que as pessoas consigam usar e seja mais fácil de vender a engine. Claro, isso é verdade, mas tu julgar todo um produto por causa disso está te impedindo de aprender a maravilha que é de verdade essa ferramenta, o que, que tu pode fazer com ela e o que, que já tem muita gente fazendo, né? Olha aí os Rainbow Six Vegas novo, olha o Mass Effect 1 e 2, olha, o próprio Gears of War, os próprios Unreal Tournament que saíram da própria Epic. Pô, tu não pode julgar uma coisa dessa, cara, dessa maneira. E olha, e outra coisa é que as pessoas elas não são burras, né, cara? O que você vai aprender? Você tá usando ali, vamos dizer, você usou 20 horas de Unreal. Você acha que essas 20 horas, tudo que você aprendeu, né, 100%, só é aplicável a Unreal? Ou quantos por cento do que você aprendeu é aplicável a qualquer engine, inclusive proprietários que você vai usar no futuro? Eu acho que é uma porcentagem muito grande. desse claro. Aprendizado vai se transportar. Então também você, entendeu? Quer dizer, eu não sei que mal que existe, tudo bem, a estratégia de marketing da Epic é essa, de colocar o Unreal na mão de no maior número possível de pessoas. Claro, não tá errado. Mas e o que que isso tá fazendo de mal pra essas pessoas? É isso que eu não consigo enxergar. Entendeu? É isso que eu não consigo ver. E tu julgar, por exemplo, dizer, ah, porque tal coisa no Unity, ou seja lá qual for a ferramenta, é mais fácil de fazer e tu consegue ter um jogo pronto mais fácil. Mas isso não é parâmetro para tu dizer se a ferramenta é boa ou não. Porque, como tu mesmo falou, a coisa que eu tô aprendendo no Unreal, que eu consigo fazer no Unreal, é muito mais, pelo fato de ela ser mais profunda e mais, por consequência disso, mais complexa, a chance de eu poder transportar isso para um aprendizado mais para frente, para uma outra ferramenta, ou até para colaborar com ferramentas em estúdios que eu vou trabalhar no futuro, essa é muito maior. Eu acho que tu ir pelo caminho mais fácil, ou seja, mais, não é necessariamente a forma que tu vai crescer e vai aprender mais, entendeu? Talvez seja a forma que você vai aprender menos. É, exatamente. Então, eu só gostaria de comentar um negócio que eu acompanho o Unreal desde 99, então trabalhei, fiz mod, etc, e ano passado tive o prazer de trabalhar com o Unreal full, o tempo todo, e gostaria de dizer que tudo aquilo que eu estudei desde 99 foi aplicado, afinal de contas, você tem a mesma hierarquia, você tem o mesmo comportamento de objetos, a ideia da engine foi a mesma. Então, quer dizer que aquilo que eu fui vendo por 10 anos foi útil um dia, tá? E não é o caso de se você mora no Brasil ou não, você não vai ter essa chance. E abriu portas pra você, né, Cê? Eu acredito que, é uma maneira de você aprender com outras pessoas que já fizeram algum produto de qualidade. Você pega o Unreal 3, o jogo, o Unreal Tournament 3, e você olha todos os scripts, é código de pessoas extremamente experientes, profissionais, que escreveram aquilo, e você pode utilizar aquilo para melhorar o que você está fazendo. A mesma coisa para artistas, que você pode ver os shaders, como montar os materiais, como fazer determinados tipos de efeitos. Você pode ter ideias para o seu engine. Os level designers podem ficar brincando quanto eles quiserem com o material que tem ali, depois começar a mudar as coisas, depois exportar os próprios materiais. Então, não é apenas questão de você não quer fazer alguma coisa, você pode estudar aquilo e você também pode fazer um jogo. Eu fiz um mod, eu fiz parte de time de mod, entende? Então, eu sei o que a gente pode fazer. Porra! E, bom, eu sei o que a gente pode fazer, eu sei que existem algumas limitações, mas o que mais impressiona é o tipo de afirmação que houve no tanto no cast quanto no fórum. Eu achei inaceitável e por isso é uma protesta. Tá falado. Quest complete. E aí com isso a gente fecha o episódio 17 do seu podcast. É um mundo aí de discussões diferentes que a gente trouxe, que a gente espera que deem bastante repercussão. E essa repercussão depende de você, ouvinte, chegar lá ou no próprio post no Double Jump, ou no nosso e-mail podquest@doublejump.com.br, ou no Twitter, twitter.com/thepodquest, deixar lá o seu comentário e incitar ainda mais essa discussão. A gente quer ver cada um desses canais aí pegando fogo, porque é só assim, cara, que todo mundo vai andar pra frente. E esse sempre foi o motivo, a razão de ser do podcast, e é assim que vai continuar, doa quem doer. E com isso a gente se despede aqui. Diga aí, Rafa, fale com os nossos amiguinhos. Agradecer de novo, né, a participação de todo mundo, continuem participando. Tenho só pra deixar o último recado, baseado nessa nossa última discussão, de que na indústria não existe jeitinho, né? Como a gente está acostumado. Se tu quer aprender, se tu quer crescer, quer aparecer, tem que botar a mão na massa, tem que saber, não só ser capaz de mostrar que sabe o que pode, tem que botar a mão na massa e aprender o que puder, cara. Porque não, só enrolar não vai adiantar nada. The hard way, né, meu amigo? É, isso aí. Yeah. E você, Seco? Não, gostaria de agradecer a todo mundo que postou, que discutiu com a gente, que tá ouvindo o podcast. Esse vai ser um podcast realmente longo, mas eu acho que a discussão do MainQuest foi muito boa, muito legal. espero que vocês gostem. É, e novamente dizendo que nosso objetivo aqui é passar a nossa experiência e tentar ajudar, talvez, pessoas que querem entrar na indústria, talvez ajudar a indústria brasileira de alguma forma. E porque se fosse só pra gente conversar sobre as bacanices que a gente sempre conversa, a gente não precisava gravar pra vocês, mas a gente faz isso porque a gente quer ajudar todo mundo e colaborar e trocar algumas ideias. Então, por favor, postem, comentem, discutam com a gente, é isso aí. Legal, cara, eu também faço minhas as palavras de vocês aí. Foi um podcast gostoso de fazer, e mais gostoso ainda vai ser da gente levar essa discussão pra frente. Então, quer dizer, cansamos já de falar, a gente agradece, né, todos os comentários, pessoal que tá participando, esperamos que aconteça muito mais, e daqui a 2 semanas a gente volta com mais um episódio do seu podcast. Um abraço. You gotta keep them separated. O som que você curtiu nesse programa são as trilhas de Chrono Trigger e Donkey Kong Country. E as músicas Rammstein com America, Morrissey com Sweethead e Offspring com Come Out and Play.